Panorama Agrícola para 15 de outubro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Segunda-feira de lua nova, 15 de outubro de 2012, está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje: gosto não se discute, se lamenta. Confira no programa de hoje uma dica para as mulheres. Também a previsão do clima para o trimestre e o mercado do leite em alta. Ouça orientações para o produtor. No noticiário, o MDA quer ampliar a produção de sementes crioulas e governo investe em práticas agroecológicas e orgânicas. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica de saúde para as mulheres. Na menopausa, mesmo que precoce, tenha um acompanhamento rigoroso do seu médico se você precisar de reposição hormonal. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. É hora das notícias. Começa hoje em Itajaí o curso sobre produção integrada de banana, curso técnico para capacitar técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos sobre a cultura da banana. Na programação, que ocorre no CETREI, o Centro de Treinamento da Ipagre em Itajaí, partes da bananeira e suas funções, produção e preparo de mudas, implantação do bananal, variedades, tratos culturais, nutrição e adubação, pragas da bananeira, doenças da bananeira e manejo pós-colheita. De hoje até quinta-feira, curso sobre produção integrada de banana no Centro de Treinamento da Ipagre em Itajaí. Os Ministérios da Agricultura, da Ciência e Tecnologia e da Educação estão disponibilizando R$ 8.900.000 para financiar projetos de apoio à construção e socialização de práticas agroecológicas e orgânicas. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, é o responsável por essa chamada pública. O prazo para envio de propostas é até 19 de novembro. Os projetos vão receber apoio financeiro para atividades de extensão tecnológica, pesquisas científicas e educação profissional para a construção e socialização de conhecimentos e práticas relacionados à agroecologia e aos sistemas orgânicos de produção. Produtores de sementes crioulas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão receber assistência técnica e extensão rural específica para qualificar e ampliar a produção de sementes crioulas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, divulgou chamada pública no valor de R$ 5 milhões para selecionar entidades que devem prestar serviços de assistência técnica e extensão rural nessa área de sementes crioulas. A chamada em Santa Catarina vai beneficiar 1.700 famílias e o atendimento será feito durante 18 meses, prevendo a elaboração de um plano de plantio de sementes crioulas. As propostas ao MDA devem ser enviadas até 31 de outubro. Vem aí as informações do mercado agrícola. Conversamos com o analista de mercado Francisco Raiden sobre o preço do leite, o mercado do leite. Como está se comportando, Francisco? O mercado do leite, atualmente, o preço médio está girando em torno de 76 centavos o litro posto na plataforma da indústria. Esse é um valor considerado bom? Esse valor ainda é considerado bastante bom, tanto é que preços de referência do Conselheiro estão girando aí em torno de 66, 67 centavos por litro, né, posto na plataforma da indústria. Né? E o preço efetivamente praticado, o preço mais comum efetivamente praticado nas principais regiões produtoras do estado, estão girando ao redor de 76 centavos por litro. Em alguns casos, inclusive, com os preços acima de 80 centavos. Esses preços acima de 80 centavos são a produção daquelas propriedades que têm uma escala de produção maior. Então, isso possibilita um valor um pouco maior que preços médios obtidos por propriedades com uma escala menor de produção. Bem, Francisco Heiden, nacionalmente tem se divulgado dados de que Santa Catarina e o sul do Brasil têm aumentado muito a sua produção, crescido mais do que a média nacional. Essa é uma tendência para os próximos anos? Exatamente. Se nós considerarmos a média estadual, o crescimento da produção nacional está girando em torno de 5,5% até 6% ao ano, o volume de leite captado pelas indústrias. Se nós olharmos somente Santa Catarina, esse crescimento ele passa de 13% ao ano. Bem, além da quantidade, como o produtor pode melhorar a qualidade do leite? A qualidade do leite ela está melhorando gradativamente. Nós já tivemos, digamos assim, um leite de pior qualidade, mas a melhora está sendo feita de forma gradual e num ritmo bastante acelerado. Podemos dizer que a qualidade do leite do estado é considerada muito boa. Francisco Heiden, para o produtor de leite, que orientação a IPAGRE-CEPA teria? Nessa época, nós precisamos reduzir custos. Então, um período em que a pastagem de inverno está maturando e a pastagem de verão ainda não está plenamente crescida. O leite ele está sendo produzido muito com volumoso, tipo silagem, né? E também rações balanceadas. E isso aumenta o custo de produção. Então, o produtor deve se concentrar na pastagem. Deve procurar fazer a pastagem mais produtiva possível. Fazer com que essa pastagem tenha um crescimento, tenha um volume de forragem bastante grande para que esses custos reduzam o máximo possível. Nós agradecemos a Francisco Heiden, analista de mercado, aqui no Panorama Agrícola da IPAGRE-CEPA, falando sobre o leite. Obrigado, Francisco. Tá ok, sempre às ordens. Atmosfera, estudos e projetos da IPAGRE-CIRAM. A previsão do clima para a segunda quinzena de outubro e os meses de novembro e dezembro indica temperaturas e chuvas acima da média, principalmente na segunda quinzena de novembro e na segunda quinzena de dezembro. E agora para outubro, segundo a meteorologista da IPAGRE-CIRAM Marilene de Lima, pode ocorrer geadas tardias. Em relação ao período aí de outubro, até o fim do mês ainda pode acontecer ondas de frio, né? Nós já tivemos uma aí que marcou o estado com temperaturas um pouco mais baixas e provavelmente a gente pode ter mais uma que acaba até favorecendo a formação de geadas, como tem acontecido no meio-oeste e no planalto sul-catarinense. Então ainda há a possibilidade de geadas tardias? Sim, com certeza, né? Como o inverno ficou no finalzinho dele com pouca intensidade, né? Então as ondas de frio acabaram não passando com muita intensidade, né? Isso aí, em geral, sempre acaba repercutindo aí no iniciozinho da primavera com geadas tardias, né? Então o mês de outubro já está acontecendo, né? Já entrou a primavera e ainda a gente tem ondas de frio com queda nas temperaturas e formação de geada, né? Então aí até o fim do mês e talvez até o iniciozinho de novembro pode ocorrer. Mas o bom é que não é uma forma geral do frio, né? Não é em todo o estado. As temperaturas caem um pouco mais, de forma mais significativa naquelas áreas do meio-oeste, planalto sul-catarinense, né? Que infelizmente são as que têm uma maior produção aí de cultivos de clima temperado, né? E acabam sofrendo um pouquinho mais com esse frio tardio. Falou aqui no Panorama Agrícola, Marilene de Lima, meteorologista da IPAGRE-CIRAM. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.